Então, nosso tema de hoje é o desafio das mudanças, um tema bastante atual, né? Quando a gente fala em mudanças, a gente vê o que está acontecendo, não apenas no nosso país, mas no mundo todo, né? Que as mudanças estão sendo bastante rápidas e bastante contundentes, estão sendo profundas em alguns aspectos. Então, o desafio das mudanças. E quando a gente fala mudança, a gente às vezes não percebe. Mas o ser humano, ele participa dessas mudanças desde que ele é ser humano. Todos nós, para chegarmos até aqui onde nós estamos, nós mudamos muito. Eu diria que nós nos aperfeiçoamos. Já fomos bem piores. Então, a mudança ela não deve causar nenhum tipo de temor, nenhum tipo de medo, porque faz parte da nossa essência mudar. Mais do que fazer parte, é uma necessidade que nós temos de realizar mudanças. Nessas mudanças, a gente percebe através do estudo do ser humano, através da sociologia, através da antropologia, que realmente nós mudamos muito, não só fisicamente, mas principalmente na nossa questão de relacionamento, de coletividade, de sociedade. Se a gente pegar ainda hoje e comparar seres de um lugar e de outro mais distante, a gente nota que existem diferenças, basicamente por causa do local onde cada um vive. Mas essas mudanças, elas são próprias e necessárias. A questão da sobrevivência da espécie até, ela se faz através da adaptação que o ser tem frente a essas mudanças. Como eu disse, as mudanças elas acontecem durante sempre. Sempre houveram. Mas a gente tem na história a extinção não só dos animais, mas de algumas raças. A gente pega nos livros, ainda hoje estão encontrando fósseis humanos que eram bastante diferentes do nosso. A gente sabe que na classificação existiam homens bastante diferentes da nossa configuração atual. Então, a questão de adaptação frente à mudança, ela é muito importante, porque se não se adapta, a regra é extingue-se. Daí a gente pensa em nós, hoje, frente não só às mudanças que estão acontecendo no mundo, mas às mudanças que nós precisamos fazer individualmente. Se não fizermos, que vai acontecer conosco. Então, vamos ver se a gente consegue ter alguma ideia de como isso vai se desdobrar. Essa velocidade com que elas vêm acontecendo nos nossos dias, elas são cada vez mais rápidas, né? A gente percebe através de conversas dentro da nossa família, com os nossos pais ou com os nossos filhos, a diferença dentro das gerações que existe. Então, a velocidade com que elas acontecem, ela é muito mais rápida do que um tempo atrás. Onde, de repente, para acontecer alguma coisa realmente profunda na sociedade, levava mais tempo. Então, de novo, a gente salienta, né? Para a gente perceber que as coisas estão correndo. E nós temos que perceber isso para poder andar, de uma certa maneira, junto com isso. Cada vez que nós viemos numa nova encarnação, a gente está provocando uma mudança, está saindo de um estado para um novo. E todos nós sabemos que em algum momento nós vamos de novo desencarnar, vamos de novo passar por um momento de mudança. Essa mudança ela vai ser mais ou menos contundente de acordo com a questão espiritual que nós temos, da nossa aproximação do lado espiritual. Se a gente trabalha só a questão material, realmente vai ser um choque bastante grande quando a gente novamente passar de estado. Então, o que a gente fala às vezes é para a gente conseguir conciliar dentro da nossa vida essa ideia espiritual, esses valores da eternidade do ser espiritual e não do ser físico, para a gente já ir trabalhando isso numa certa preparação. E essas mudanças que ocorrem, elas ocorrem ou pela nossa escolha ou pela imposição ao qual a gente está sujeito. Muitas vezes a gente opta pela mudança, opta por mudar. Normalmente coisas mais simples, que não afetem tanto a nossa estrutura emocional, principalmente. Mas muitas vezes a gente como que não tem a opção de decidir ou de escolher. A mudança, ela vem imposta. E nisso, a gente pode destacar que ela pode ser pelas necessidades, as questões que acontecem, nós não temos como sair delas. A questão da dor, que muitas vezes, através da dor, é que nos impulsiona a realizar uma mudança de uma convergência bastante grande, às vezes, no rumo das nossas vidas. Em alguns casos, a mudança ela se dá também pela inteligência, quando nós nos propomos a elaborar algumas situações de destino da nossa condução e escolhemos por um determinado caminho. Então, a gente tem sempre essa opção, mesmo que a gente não utilize ela muitas vezes. E além dessas situações, nós podemos também provocar mudanças. Não apenas em nós, mas nos outros. Quantas vezes nós modificamos alguma conduta nossa, algum pensamento, através de um conselho, de uma orientação que alguém nos deu. Então, sabendo disso, a importância que nós temos sempre como agente transformador e não apenas o agente receptor dentro do meio em que a gente vive. E esse desejo de mudança, ele faz parte do ser humano. Todos nós queremos mudar. A questão é que a mudança que nós muitas vezes realizamos, nós realizamos ela para fora de nós, não realizamos em nós mesmos. A gente realiza a mudança querendo que as coisas mudem ou que as pessoas que fazem parte ou da nossa vida ou mesmo, nós vivemos numa questão agora bastante turbulenta, nós queremos mudanças, mas qual é o grau que nós temos de entrosamento com essas mudanças? O que, que a gente está participando para que elas possam realmente ocorrer? Ou é só um desejo de que elas aconteçam? Esse é apenas um exemplo que a gente tem que pensar. Então a questão, a vontade de mudar, ela faz parte de nós. Mas, normalmente, ela é externa. A gente não consegue, às vezes, por não querer, obviamente, fazer com que ela seja interna. E nessa questão toda, o ser humano, nós, a gente percebe que nós temos uma tolerância à dor, nós temos uma tolerância a carregar algumas situações incômodas por muitos anos, às vezes, na nossa vida. A gente só muda isso quando essa pequena dor ela atinge um limite. Muitas vezes nós temos uma dor física e a gente acredita que não fazendo nada, ela vai passar. Dependendo da origem dela, ela até pode passar. Dependendo, ela não passa. Ela pode se agravar. Nós temos dores emocionais que a gente acredita também que deixando guardado, escondido dentro de nós, elas se extinguem. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. Então, ao ponto que isso acontece, que não nos incomoda o suficiente para que a gente consiga enfrentar essa situação, encarar ela e realmente tomar uma atitude. Enquanto isso, a gente fica carregando dores, sejam físicas ou emocionais, por muito tempo. E vamos sofrendo, vamos sofrendo. Então, que a gente consiga perceber quais são as nossas dores para poder enfrentá-las. E a questão que a gente até pergunta, falando de tanta mudança, de tanta dor, por que que é difícil mudar? Por que que nós fazemos essa mudança externa, queremos essa mudança externa? Por que que nós não começamos a fazer essa mudança em nós mesmos. Então, se cada um pensar nas suas situações, a gente começa a achar alguns pontos que são bastante comuns entre todos. Mudar significa sair de uma zona de conforto. Mesmo que tenha algum incômodo, nós precisamos sair de um lugar seguro e conhecer algo que talvez nos traga ou dor, ou medo, insegurança. Mas nós precisamos arriscar fazer alguma coisa de forma diferente para que a gente tenha resultados diferentes. Além disso, nós temos os nossos conceitos enraizados dentro de nós e que nós, muitas vezes, não aceitamos uma situação que nos é, às vezes, imposta ou colocada, nós simplesmente não aceitamos. Quando alguém nos diz que nós precisamos mudar, refratários, a gente fica empurrando aquilo para fora. Os outros que mudem, porque eu estou certo. Além de não aceitar, muitas vezes nós não acreditamos que mudar possa sim trazer algum benefício ou possa corrigir alguns desvios dentro da nossa própria vida. Então a gente nega uma solução, nega uma atitude. E por fim, ela requer esforço de nós. Nós precisamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Porque senão a gente fica só no desejo, na espera. E só no desejo e na espera as coisas não acontecem. Não adianta a gente rezar, pedir para Deus, se a gente não trabalhar pelas coisas que a gente deseja, sejam elas morais ou sejam elas materiais. Nós precisamos do nosso esforço para poder atingir cada uma delas. Isso requer mudança nos nossos hábitos. Nós temos que ter o desapego não só das coisas, mas das tendências, que muitas vezes nós gostamos. Nós temos que descobrir o que nos faz bem e o que nós queremos. E muitas vezes essas duas coisas não caminham juntas. O que nós queremos, muitas vezes, está nos fazendo mal, está nos arrastando para um caminho que não é aquele que a gente quer. Junto com essa mudança dos hábitos, nós temos que extinguir alguns vícios que nós estamos carregando e que assim também nos prendem ainda num tipo de vida que não é aquele que nós queremos. Para tudo isso, nós precisamos de coragem, de disposição, de abrir os olhos e perceber que o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E logo após, todos aqueles que estão à nossa volta. A gente sempre diz que sempre que a gente quiser fazer alguma coisa, que a gente tiver vontade, disposição, a gente vai ter auxílio. Mesmo para as coisas que não são boas. Existe sempre aqueles que caminham conosco. Mas quando a gente quer também partir para as coisas boas, a gente tem todo o auxílio possível. Então, que a gente possa lembrar disso e fazer, né, a nossa parte, começando sempre pela questão do pensamento, conseguindo ver aquilo que a gente precisa modificar.